começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar. Eu sou o Diego Valadares e a partir de agora, como sempre, né, estamos juntos e misturado. Muita música, muita alegria no seu rádio. Estamos chegando, Jorge e Matheus vão cantar para vocês abrindo este programa. Flor. Flor. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente, Mundo Sertanejo está no ar. Desde já, muito obrigado a todos vocês que estão ligados no nosso programa pelo Brasil inteiro. A todos vocês, amigos, que compõem as equipes das emissoras de rádios, que são nossas parceiras, né, exibindo o programa. Aê, Vânia Rocha em Pouso Alegre, sul de Minas, meu amigo Coruja, a Márcia Fátima, todos vocês aí de Pouso Alegre, sul de Minas, os amigos da 90.9, o Primo, todos vocês, muito obrigado, viu? Tomara que brevemente estejamos juntos aí, vou fazer um show bem bacana para vocês, viu? Aí em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Meu amigo Ricardo Silva,

se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Ha! Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Ha! Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber chega de gracinha. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Um abraço, meu amigo Afonso Braddock, aí da rádio Nossa Brasil FM, Formosa, Goiás. Afonso Braddock, daqui a pouquinho, tá no ar com o seu programaço também, Alô Goiás. Um beijo para todos os ouvintes, todos da equipe da Nossa Brasil FM, em Formosa, Goiás, nossa nova parceira, né? Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Quero mandar um beijo aqui, carinhoso, para minha querida Mirlene Silva em São João do Paraíso. Um beijo para vocês aí, viu? Minha querida Erenice Cardoso Pereira em Santa Luzia do Paruá. Muito obrigado a todos vocês dessa linda cidade que estão sempre interagindo comigo, pedindo músicas. Muito legal, né? Audiência total aí na cidade, pela Rádio Tropical FM. Os amigos da Beira Rio FM, São Francisco, Minas Gerais, nosso querido amigo o Zé dos Passos, a Maria Conceição, todos da equipe, a todos vocês ouvintes aí de São Francisco, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Nós temos audiência fantástica. Minha querida Marisa Rosa, em Brasília, sempre ouvindo o nosso programa. Daqui a pouquinho, o Gabriel Rosa vai cantar para você, viu, Marisa? Marisa Rosa, um beijo para vocês, viu? Gabriel Rosa, junto e misturado, cantando para todos vocês que estão sempre pedindo as músicas dele. Meus amigos da Rádio Parceira FM, aí em São João do Paraíso também exibindo o programa. Os amigos da Rádio Sintonia Net também exibindo o Mundo Sertanejo. Os amigos da Rádio Ideal FM Boituva. Um abraço a todos vocês, viu? Em São Paulo. Meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, também exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Israel e Rodolfo cantam Coração. Só eu sei tudo que vem suportando. Eu sei tudo que vem me aguentando. Mas se me ajudar, a gente sai dessa bem. Eu não vou ficar te culpando desse amor. Eu também sou um culpado. Mas se me ajudar, a gente sai dessa bem. Mande as palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa, pra gente nunca mais chorar. Coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Coração, palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa, pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. É, eu quero mandar um beijo carinhoso aqui para todos vocês, amigos ouvintes da ABC Shalom, aí em Cuiabá, exibindo nosso programa. Um abraço, Alan Sérgio e todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Luiz Antônio, de Guarapari, ouvindo pela rádio Sim AM, sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado, Luiz Antônio, todos vocês de Guarapari. Nós temos uma audiência fantástica aí, viu? Vivi Maís, em Saré, no Pernambuco, sempre falando comigo no Facebook. Vivi, um beijo para você. Ela diz que gosta muito das minhas músicas, né? Um beijo, viu, Vivi? A minha querida Dalva Agapito, também em Botucatu, São Paulo, sempre ligada no Mundo Sertanejo. Meu amigo Henderson Barbosa, da rádio Ideal FM Boituva, São Paulo. Valeu, Henderson Barbosa, muito obrigado pela parceria de todos vocês, viu? Meu amigo Francisco Evangelista, em Bom Jardim, no Maranhão, ouvindo o nosso programa. A Poliana Moura, sua mamãe, todos vocês aí de Santa Luzia do Paruá também, no Estadão do Maranhão, ouvindo o Mundo Sertanejo pela Tropical FM. Chegou aqui agora aos estúdios, meu amigo Flávio Jardim, que apresenta com muito sucesso, muita propriedade, muita simpatia, o Cantores do Brasil. Flávio Jardim, cabra danado, seja bem-vindo. Aô, Valadares, que prazer, rapaz, eu tava na saudade do Zé com o peito da roupa. Ué, mas você só vive viajando, abandona nós aqui, uai. Valadares, e essas viagens que eu tenho feito, aonde eu chego, o povo da notícia do Diego Valadares, você tá mais divulgado que nós do Terreais. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Mundo Sertanejo, dentro de tudo quanto é lugar do Brasil. É verdade. Graças a Deus. Eu estava conversando com uma vizinha minha lá do prédio, onde eu moro. Ô, Diego Valadares, eu estava visitando meus pais lá no Piauí e falou, todo mundo comentando, Diego Valadares, que não perde o programa lá na cidade. Aí eu fui perguntar pra eles, Diego Valadares de onde? Ué, de Brasília. Eu falei, ela perguntou, será que é o meu amigo lá do prédio? Ela não sabia que eu apresentava o programa aqui pelo Brasil inteiro, exatamente. Maravilha. Então ela disse que o programa é sucesso na cidade dela, salvo engano, é Picos, é no Piauí, né? É, me parece que maravilha. É. Então a gente fica muito feliz com isso. Eu tava escutando você lá no sul da Bahia, na divisa de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, onde os três estados se encontram ali, na cidade de Itabatã. Itabatã. Em Itabatã nós temos aí a rádio, salvo engano, Buqueirão FM. É, parece por aí. Que exibe o nosso programa lá. Fica ali de Itabatã para praia de Nova Viçosa, fica menos de 50 quilômetros, até tá bem encostadinho em Nova Viçosa. Isso é muito gratificante, né, Flávio? Você também que apresenta o Cantores do Brasil, quando você sente a manifestação dos ouvintes pelo Brasil inteiro, parabenizando pelo trabalho, elogiando o seu trabalho, é muito gratificante, verdade, né, meu amigo? Verdade, eu verdade. Muito... Mas tá aí, vou deixar você prosseguir com esse grande programa, esse programaço Mundo Sertanejo, que graças a Deus veio para ficar e ficou.